Encontrei você. Eu era preciosa, sua ternura me encantava. Que bom te ver. Meu coração perguntava: é princesa ou é uma fada? Ela é um anjo que caiu aqui. Pode vir comigo que eu canto pra ti. Lá, ia, lá, ia, carinha de anjo me faz sonhar. Lá, ia, lá, ia, carinha de anjo vem me encantar. Ah, ah, ah, ah, ah. Encontrei você. Joia rara, preciosa, sua ternura me encantava. Que bom te ver. Meu coração perguntava: é princesa, é uma fada? Ela é um anjo que caiu aqui. Pode vir comigo que eu canto pra ti. Lá, lá, lá, lá, carinha de anjo me vem me encantar. Lá, lá, lá, carinha de anjo me faz sonhar. Lá, lá, lá, carinha de anjo vem me encantar. Doce menina que planta o amor, sua alegria me iluminou. Felicidade sempre tem aqui, então vem comigo que eu canto pra ti. Laia, laia, carinha de anjo me faz sonhar. Laia, laia, carinha de anjo vem.